nome dessa rua agora eu sei. Por onde você vai, de onde você vem? É lá que um dia eu quero te encontrar. Por onde você foi, o quanto eu já andei. Acendo uma vela pra avisar. Vejo teu retrato, piso no espaço. Vejo tudo que posso ganhar. E peço muito mais do bem que você me traz. Na rua da conquista, travessa paraíso. Sigo um passo em dividendo que não foi escrito. Na rua da conquista, travessa paraíso. Sigo um passo em dividendo que não foi escrito. Vai, de onde você vem? É lá que um dia eu quero te encontrar.